quer voltar comigo. Alguém liga pra ele, chama até de vídeo. Quando ela atender, todo mundo canta. Volta pra ele, ele te ama. Ele é o Max, o rei das indiretas, trazendo pipoco atrás do outro. Sabe por quê? A gente ama o teco. Gosta de som ao vivo e paga caro no ingresso. É que as pessoas bebem, as pessoas sofrem, não as esquece. Outras não têm tanta sorte. Tem gente que larga, tem gente que volta. E por falar em volta, meu amor, não quer voltar comigo. Alguém liga pra ele, chama da de vídeo. Quando ela atender, todo mundo canta. Volta pra ele, ele te ama. Meu amor, não quer voltar comigo. Alguém liga pra ele, chama da de vídeo. Quando ela atender, todo mundo canta. Volta pra ele, ele te ama. Se é pra falar de amor, a gente fala. A gente ama o boteco, gosta de som ao vivo e paga caro no ingresso. É que as pessoas bebem, as pessoas sofrem, então as esquece. Outras não têm tanta sorte. Tem gente que larga, tem gente que volta. E por falar em volta, meu amor, não quer voltar comigo. Alguém liga pra ele.